Só testando o som, escuta os mic tão pegando. Só testando o som, só testando o som. Só testando o som, escuta os mic tão pegando. Demorou, solta o som, olha só quem tá de volta. Jogos dados na mesa, abre a champanhe, traz uma dose. Vamos aqui brindar mais uma vez, a força desse corre, corre, corre. Zé Povinho não tem vez. Fica só de canto observando a gente tirando onda. Aciona a nave, aumenta o som que a canção tá pronta. Eu sei o que ela quer, já mandei o presente. Oi, um VIP na festa, um vestido e uma corrente. Só testando o som, só testando o som. Só testando o som, escuta os mic tão pegando. Só testando o som, só testando o som. Só testando o som, escuta os mic tão pegando. Vem dizer que os loucos tão sem vez. Já temos respeito, agora a trama traz um peixe. Vem dizer que os loucos tão sem vez. Já temos respeito, agora a trama traz um peixe. E se não virar de cabeça erguida, tem que estar. Sucesso e dinheiro lá no pódio vão me acompanhar. Os castelos de madeira ainda é nosso orgulho. Mas a minha parte manda, quero grana e bagulho. Só testando o som, só testando o som. Só testando o som, escuta os mic tão pegando. Só testando o som, só testando o som. Só testando o som, escuta os mic tão pegando. De camisão xadrez no tênis branco, morre estilo. É dia, pé de treinos, carro louco, tá envolvido então. Anuncia no fly, tem ele e abre caos no show. Vagabundo maloca, é só chegar e grita roll. Senta, fica de boa, não vim aqui pra falar de miséria. O que os moleque quer é só uma parte da riqueza. Então senta, fica de boa, não vim aqui pra falar de miséria. O que os moleque quer é só uma parte da riqueza. Só testando o som, só testando o som. Só testando o som, escuta os mic tão pegando. Só testando o som, só testando o som. Só testando o som, escuta os mic tão pegando. Ei, teste o som, tio. Ei, teste o som, então. Ei, teste o som. Escuta os mic tão pegando. Escuta os mic. Ei, teste o som, tio. Ei, teste o som. Ei, teste o som. Escuta os mic tão pegando. Escuta os mic. Ei, teste o som. Tão pegando. Ei, teste o som. Escuta os mic tão pegando. Escuta os mic. Ei, teste o som. Tão pegando. Ei, teste o som. Escuta os mic tão pegando. Escuta os mic. Tão pegando. Tão pegando. Oh, oh, oh. Tão pegando.